coração amigo. Que avistam o perigo. Coração de mãe. Tem sexto sentido. Bate, bate, batido. Preocupação. Braços escorados no portão. 2 horas de atraso, ele só chega no horário. Celular desligado, começa a dar aflição. O que teria acontecido? Filho, que situação? Levou tiro, tá ferido, foi detido, qual razão? Não é disso, é de casa pra escola, televisão. É sozinho, só o vizinho, vem aqui de vez em quando. Conversando, fico olhando, tem um jeito de malandro. Mas não dou confiança, fecho a cara, mente atenta. Tenho muita experiência, esse mês eu fiz 40. Logo, logo ele se toca, abre a porta, vai embora. Meu filho tranca o quarto, fica aí estudando horas. Ele sim é um bom menino, desde a creche estudou. Quero que seja advogado, ele quer ser contador. Posso vê-lo ao longe, obrigado meu senhor. Nada aconteceu, graças a você ele chegou. Coração de mãe. Coração amigo. Que avistam o perigo. Coração de mãe. Tem sexto sentido. Bate, bate, batido. Chegou cansado, com fome, aparentemente nervoso. O ônibus quebrou e demorou passar outro. No visor do celular, chamadas não atendidas. Senti na camisa um cheiro forte de bebida. No bolso da jaqueta contei 500 reais. Pra quem não trabalha, essa quantia é demais. Não aguentei, fui até ele e mostrei o que achei. Perguntei de quem era, ele disse eu não sei. Perdi a noite, o sono, como, onde, quando. Ele arrumou esse valor, quem é que tá emprestando? Venhamos e convenhamos, é tudo muito estranho. Não percebi nada de perto, sempre acompanho. Refleti, decidi e na sala de aula descobri ele estava reprovado por falta. Resisti, não entendi, me exaltei, enxerguei. Meu filho andava em conflito com a lei. Coração de mãe. Coração amigo. Que avistam o perigo. Coração de mãe. Tem sexto sentido. Bate, bate, batido. A caminho de casa cheguei à real conclusão. Aquele vizinho drogado, safado e ladrão vai com frequência visitar, induzir meu filho. Por isso que eu apoio o dedo no gatilho. A pena de morte é pouco, plau, plau no coco. Pra esse tipo de gente todo castigo é pouco. 9-0 que quero, pago em dia o imposto. Quero choque e o bope. Com máscara no rosto, da janela de casa perceba a polícia chegou. Meu filho trancado no quarto não acordou. Estranho, vejo o vizinho apontando pra cá. Me garantiram sigilo total pra eu denunciar. Encontrei um pacote diferente no armário. Muita quantidade pro consumo de usuário. Fui pra sala, sentei, tomei um calmante. Meu filho querido é quem era o traficante. Aí que eu percebi o que acontecia há anos. Meu filho estava fora dos meus planos. Pra ter lazer, escravatura do escritório. Que é dado mais contraditório. Do jeito dele, me procurou e não achou. Meu coração duro, sem percepção, não decifrou. Filho, você quer? Compra. Filho, você quer? Toma. Incentivei com atos e palavras que falei. Ele apenas investiu a mesada que eu depositei. Ensinei o valor do amor pela metade. A outra parte ele preencheu com a maldade. Coração de mãe. Coração amigo. Que avistam o perigo. Coração de mãe. Tem sexto sentido. Bate, bate, batido.